tenho dinheiro, a conta tá zerada. Mas se vou pra balada, a mulherada paga. Se eu bebo cerveja, a mulherada paga. Se eu bebo cachaça, a mulherada paga. Se eu bebo uísque, a mulherada paga. A mulherada paga e eu não pago nada. A mulherada paga, a mulherada paga. A mulherada paga e eu não pago nada. Não esquento a cabeça, tô sem dinheiro, sem nada. Mas no fim de semana, tô firme na parada. Se eu vou pro bailão, a mulherada paga. Se eu vou pro pagode, a mulherada paga. Se é festa sertaneja, a mulherada paga. A mulherada paga e eu não pago nada. A mulherada paga, a mulherada paga. A mulherada paga e eu não pago nada. Não esquento a cabeça, tô sem dinheiro, sem nada. Mas no fim de semana, tô firme na parada. Se eu vou pro bailão, a mulherada paga. Se eu vou pro pagode, a mulherada paga. Se é festa sertaneja, a mulherada paga.